esquece as mágoas e a dor cruel. Comigo vem também participar desta alegria que jamais tem fim, sentir a glória de Jesus brilhar. Pois ele disse com um eterno amor: quem crê em mim não desfalecerá, será bendito em meu coração, em Canaã comigo viverá. Em Canaã, em Canaã, em Canaã comigo eternamente tu irás morar. Em Canaã, em Canaã, eternamente tu irás morar. A profecia se cumprindo está, e brevemente surgirá no céu. Com alegria vamos contemplar em grande glória o Filho de Deus. Oh, como é bom saber que além do véu existirá somente o louvor do povo santo salvo por Jesus, que há de ver a glória dos céus. Em Canaã, em Canaã, em Canaã.